nós, parceria com, é mais uma parceria com o rancho da Associação Cultural da Freguesia de Sesta Beira e também o rancho Casal Cientista da zona do entroncamento e vamos presentear com o Festival Internacional de Folclore. Portanto, será ali o auge da abertura da nossa festa. Conta com ranchos de Argentina, França, Bulgária e Taiwan. Durante a nossa festa, a festa do pão propriamente dita, ainda na sexta-feira, teremos no final da noite, por volta das 23, a atuação do Alta Frequência, do grupo Alta Frequência. Depois, no sábado, teremos a atuação da artista Quina Barreiros e da Banda Neia. E no domingo, temos então o encerramento das festividades com a banda Coragem Banda. É claro que durante o dia de domingo teremos animação cultural. Teremos também uma mostra etnográfica com o rancho da Associação Cultural da Freguesia de Sesta Beira, que será a casca, a malha do milho e também a romaria, sendo que nós temos no parque a Capela de Nossa Senhora da Estrela, que vai servir como ponto alto também para a mesma romaria. E no domingo, também, e antes disto tudo, temos a missa que será também nessa capelinha, portanto, acho que há aqui um conjunto de atividades que nos remetem um pouco para o nosso passado. Portanto, a parte da missa na capela, depois à tarde com a romaria, com a casca, com a malha. Portanto, são atividades que também tentam promover, de certa forma, o que se fazia, a juntar também à confecção do pão e dos bolos, o que se fazia nas nossas terras e que agora já não se faz quase, não é? Portanto, os campos não são tratados da mesma maneira. Eu tenho a expectativa de à semelhança dos anos anteriores, esta feira movimentar muita gente. Nós começamos a feira começa a ter algum, a ser conhecida em vários locais, movimenta muita gente, as bolas são sem dúvida um chamariz. Eu estou com boas expectativas, creio que vai ser uma boa festa.